É o Papa Romeu, até Roma Golf. Até Roma Golf, prossiga. Tá na paralela próxima ao cabo, o sobrevoo vai ser Mussurunga, na zona de Mussurunga, na sua escuta. Gente, o hotel Romeu Golf efetua o sobrevoo de Mussurunga, chame para o retorno. Chamará para livrar a região até Roma Golf. Chame Torre Salvador em 1-8-95. Romeu Hotel, Romeu Golf, eu tenho um tráfego na terminal que irá ingressar na final da pista 1-0. Está aproximadamente a 5 minutos fora de Duna. Assim que mesmo estiver em Duna, eu vou solicitar que o senhor libere a posição, ok? Ok, senhor, está ciente. Possivelmente vai liberar antes. É uma filmagem rápida aqui. Ok. Na escuta, hotel Romeu Golf. Que está a situação aí na estação? É greve dos motoristas de ônibus ainda. Ah, ok, ciente, grato. Nada. Ok, nada, voltando para a base. Perdão, está livrando a região, então retorna em Rimar. Se autoriza, cruza de imediato. Imediato, livre, chame e curta o final da Rimar, o hotel Romeu Golf. Chamará na curta da Rimar, o hotel Romeu Golf. 050, gol no 645. Gol no 645, após pelo autorizado 2000 pés, hoje do altímetro 9014. Autorizado final do procedimento, ele é sexo e reporte estabilizado. Após pelo... 2.000 pés e chama estabilizado agora no 645. Eduardo, boa noite, Azul 2591, no ponto de espera, 10 para... 12591, onde é autorizado alinhar e decolar da pistão no zero, vento de 200 graus com 089. Autorizado alinhar e decolar 2591. Seu Romeu Golf, chame solo controlado na Enrimar, vento agora em Salvador de 200 graus, 05 nós, que ligamos no 04, Papa Romeu, até o Romeu Golf. Deixa eu mandar no solo controlado da Enrimar, até o Romeu Golf. 2591, no livre decolagem, pista no 0, vento 200 graus, 05 nós. Solo da Enrimar, o Golf. Considero seu solo 35, estacionar frequência livre, bom descanso. Livre, bom. Zulu 2591, decolado aos 34. Chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, senhor, bom voo. 208, boa noite, bom serviço. Controle, nosso cama de eco. Como é que é possível? A gente permanece na frequência 208 ou 198, controle? 120.80. Ok, obrigado. Controle, boa noite, Azul 2591. Azul 2591, contato radar na decolagem, suba a via, saída coral 1 alfa para nível de voo 160. Via para o 160, pela coral no alfa, quando possível, direto coral. Presente autorizado, coral, o azul 2591. Mantivo está presente, direto coral 2591. Voo no 645, estabilizou. Voo no 645, complete o final do procedimento LSXU e chame torre, 118.95. 295. Oi Salvador, boa noite, voo no 645. 645, boa noite, tráfego ainda 9, estado aqui legal no 014, continue a aproximação. Reporte quando avistando, trem baixo travado, voo no 645. 645, sim, chamar avistando. Confirmando quem chamou o controle? É o Pastor 03. Pastor 03. Contato radar. Passando vertical. Bloqueando posição Conde. 60 milhas Nordeste, VR de Salvador. Mantendo nível 100. Pastor 03. Pastor 03, mantendo uma centena. 645, tráfego avistado, pouso autorizado, vista no zero, vento de 200 graus, 07 nós. 645, sim. Solicita desvio para a direita, para essas informações. Quantas milhas, acho como é que é? 10 milhas. Gente, reporte retornando à rota. Gente, ó. Meu nome é 143, foi na proa de Alagoinhas, dessa via chegada a Ponce para nível de voo 050. No solo aos 40, libera a pista, próxima intersecção à direita, chame solo na frequência 121, décimo 9. Direita 219, 645. Chinelo 143, dessa via, chegada bom. Controle, boa noite, voo 966, quente da Delta. Voo 966, dessa via chegada a Balmé de Uno para nível de voo 060. Via chegada Balmé de Uno, 060, voo 966. Mike Echo já no ideal para regresso na Proibição. Fluente, Oscar Mike Echo, confirme intenção 1-0 ou 1-7. Você vai fazer o ILS até a estação externa, depois prossegue visual para 1-7. Fluente. Oxané 6143, informação de tráfego. À sua esquerda, posição de 10:11, 1-5 milhas, rumo sudoeste. Então, Robson confirmando Sikorsky 76, 4 mil pés, na chegada bom. Leandro 43. Pastor 03, autorizado direto coral. Direto coral, pastor 03. Gol 966 após desvios, voo direto TAP. Ciente, após desvios e TAP, gol 966. Torre Salvador, é o Azul 4206, na espera da pista 1-0, pronto para decolagem. Azul 4206, autorizado alinhar e manter a pista 1-0. Alinha e mantém na pista 1-0 com a 206 da Azul. 206 da Azul, o controle nos solicitou que o senhor mantivesse, subisse e mantivesse o nível 090 até 40 milhas de Salvador devido a um tráfego cruzando terminal nível 100, ok? Sem problemas, então, restrito 190 até a 40ª milha. Azul 4206 ingressando na pista. Reto, Azul 4206, autorizado a decolar pistão no zero, vento de 200 graus com meia dúzia de nós. Livre decolagem agora com a 206 da Azul. Oscar Mike Echo, está no ideal de descida. Cliente, Oscar Mike Echo, 4 mil pés, o ajuste 1-0 no 4. Confirme, mantém 4 mil? Sim. Batido, mantendo 4 mil, Oscar Mike Echo. Oscar, mantenha 050, Xanier 6143. Papa Romeo Oscar, Mike Echo, sobre deturação para sequenciamento, curva à direita, proa 240. Direita 240, mantendo 40, Oscar Mike Echo. Oscar Mike Echo, limite o curso do localizador. Certo, Oscar Mike Echo, limitado pelo local. Salvador, Azul 25, no avião? Azul 25, no avião, prossiga. Cidade, atenção para o 200. Aguarde um instante, Azul 2591. Oi, Xené 6143, aqui, 0 Controle Salvador, muito boa noite, é o Azul 4206, decolar nas suas portas. Final do procedimento é sexual. Bloqueado, controle, pode repetir para o 6143. Xené 6143, após ele autorizado 2000 pés, ajuste do altímetro 0014, autorizado final procedimento LS-68, após estabilizado. Após pelo, vai estar descida para a 2000 pés, após estabilizado, ganhou 43. Então, eu entendo que deve manter 5000 agora, 0500. Amigo, por gentileza, informe se. Descida, descida, Xené 6143. Tem uma ativa, então iniciando descida 6143. Controle Salvador, é o Azul 41-4206, muito boa noite. Xané 6143, desconsidere, mantenha 5000 até pelo após 2010. 5000 até pelo depois 2010, 6143, gente. Controle Voa 966, não vai ter condições de voar SAP, condições de voar esquerda após Duna, se possível, Voa 966. O Gol 1966, condições de manter essa proa até o curso do localizador? Afirmativo. Gente, nessa proa intercepte o curso do localizador. Reporte estabilizado, final do procedimento LS-X-Ray. Reporte estabilizado, Gol 1966. Está atingindo 060, 1966. Gol 1966, 050. 050, 1966. Controle Salvador, 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba a via, saída Puca para nível de voo 090. Puca restrito 90, 4206. No chame centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Confirmando, Recife 128 35, alterna 251. Afirmo. Ok, uma boa noite, bom serviço. Salvador, pastor 03. Pastor 03, possível. Tenta desvio à esquerda, 5 milhas para ir para formações. Exato, formação de tráfego, tráfego posição de 11 horas, afastado 2 milhas, passando, confirmando, 1 hora, passando 070, restrito ao 090, rumo Nordeste, Embraer 190 da Azul. Ciente, não visual, está mantendo uma centena, pastor, está visual com o tráfego, pastor 03. Atingiu 050-1966. 1966, condições de voar Duna da presente? Negativo, 1966. Negativo. 6143, confirma que estabilizou? Negativo, ainda falta o glide. Então agora o glide 6143. Xené 6143, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, 1-8-95. 1-8-95, 6143. Pode manter a ascensão 4206 da Azul, controle? Azul 4206, aguarde. Torre Salvador, Xené 6143, final da 1-0, estabilizado. Azul 4206, submanter nível de voo 350. 350, 4206. Quatro, continua a presunção. Reporte quando o visual do embaixo travado, sinal 61 no 43. Vai reportar no 0438-6143. Cosque 76, mantendo 4 mil pés, sendo vetorado para o sequenciamento da 1-0. Sente, tem um tráfego de cash, mantendo 5.000, 5.050, 1-9-6-6. Barra meu, Oscar Mike Echo, tráfego, posição de 10 horas, afastado 60 milhas, rumo nordeste, passando, mantendo 050. Bom, Boeing 737 da Gol. 7, tá visual com o tráfego inteiro no TKS, Oscar Mike Echo. Agora tá forte na voadora, Gol 966. Quente direto, dona, Gol 966. Tá descendo, autoriza 2000? Gol 966, autoriza 2010, o ajuste do altímetro no 0-4, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 966. Confirmando, aguarde para a descida, voo no 966, mantenha o 050. Gente, aguardando 050, 966. Sala de controle, acionar 6201, 2200 pés, direita, salvo 1. A 201, suba via, saída salvo 1, restrito nível 090, contato radar na decolagem. Perfil 090, restrição, Xené 620. Ao 0-4. 2014, igual 966. Papá Romeu, Oscar Mike Echo, reassuma a navegação na proa de duna. Na proa de duna, pode descer para 2000? 3 mil pés, o ajuste do... Confirmando 3 mil pés, o ajuste do altímetro 1-0, 1-4, acho que é como é que é. A proa de duna desce para 3000 com 1014. Voe Romeo Foxtrot 0-8, chame centro Recife, frequência 1-25-45, alterna 1-26-85. 2685, primária 2585, grato senhor. Posso? Boa noite, bom trabalho. 4206. É 1-43 no solo 56, libera pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 1-21-9. Nossa, como é que é? Só que você tem um desvio aqui à esquerda de 7 milhas para a formação. Gente, olha como é que é. Estabilizado, Gol 966. Gol 966, chame Torre Salvador em 1-8-95. 1-8-95, 966. Salvador, pastor 03, confirme tráfego a 2 horas. Pastor 03, tráfego à direita, posição de 2 horas, afastado 5 milhas, subindo restrito ao nível 090, airbus 320. Médio pastor, está visual, mantendo uma centena. 201, tráfego à esquerda, posição 9 horas, afastado 5 milhas, mantendo uma centena, eco 1-1-0, força aérea, com rumo sudoeste. Ok, tráfego superado, visual com tráfego, mantenha o 090, Genebra 019. Avistando, voo 966, abaixo, travado. Voo no 966, pouso autorizado na pista 10, vento de 200 graus, correção. 190 graus agora com meia dúzia de nós. Sente autorizado, pouso no 0, voo 966. Informa o tráfego à direita, 1 hora, 5.3 milhas, irá subir cruzando o nível 100 para o nível 360, é voz 320. Ciente, está visual com o tráfego. 6201, sub manter nível de voo 360. 360, chinelo 6201. 6201, tráfego superado. 6201, chinelo. Escuta? Escuta, prossiga. Confirma esse retorno de desvio? Está retornando para a rota, pastor. Gente, direto coral, pastor 03. Direto coral. Pastor, nós como é que está reprovando, reprovando o Dunas, só precisa descer para ele. Pastor, nós como é que é, desce para 2.000 pés, hoje do altímetro 0.04, é posto estabilizado no curso do localizador. Gente, descendo para 2.000, reportar a ILS, nós como é que é. Mike Eco, para interceptar o custo do organizador, curve à direita para o 140, posso estabilizar. 140, Oscar Mike Eco. Decimal 1. 2, 2, 3. 2601. Oscar Maikeco, Xeno 2, Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895, obrigado. Vamos ver o Oscar Maikeco, e aliás, a intenção, eu vou até passar um pouco do externo e prossegue para 17. Obrigado, Oscar Maikeco, por gentileza, confirme, voando em regras de voo visual ou instrumento? Por enquanto, instrumento. Enquanto instrumento, ciente para o pouso na pista no 7, chame para o cancelamento do plano. O vento agora em Salvador de 210 graus com 04 nós, com grau no 014. Ciente, vai chamar para o cancelamento, Oscar Maikeco. Autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento de 200 graus com 04 nós. Alinha de pau no 0869. Salvador, pastor 3. Quanto pastor 03, solicitando que pastor 03 autorizado, desvios após o voo coral. Pode desvio o voo coral, pastor. Então, o Oscar Maikeco já propõe o cancelamento do tráfego da 17, frente a embaixo travado. Obrigado, papo Romeu, Oscar Maikeco, plano cancelado agora ao 06, autorizado curva pela esquerda, base pela direita, pistando 7, chama de base para o final, trem embaixo travado, Oscar Maikeco. Sim, Tiago, vai reportar na base para o final. Nove, decolado 07, chame agora o controle em Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Base 17, o trem embaixo travado, Oscar Maikeco. O meu Oscar Maikeco, pouso autorizado na pista 17, vento 200 graus, 04 nós, que negão no 014, chame no solo controlado, para o meu Oscar Maikeco. Livre, pouso 17, Eco, vai chamar no solo. Controle Salvador, voo no 869, boa noite. 869, contato radar na decolagem, subazia saída Arboruno para nível de voo 360. Arboruno para o 3620, voo no 869. copiado, Papa Romeo Oscar Mike Echo, considere seu solo 09, livre táxi, táxi Oscar, estacionar frequência livre, Oscar Mike Echo. Autorizado alinhar e decolar da pista no zero. O vento de 210 graus com 04 nós, que negão no 04. Ali decola da 10272. Vai manter a proa por 15 milhas aí para evitar formações. Gente, após direto a Lepa. Após a Lepa, vou no 869. Zulu 27-1-2, decolado aos 1-2, chama agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, chama bom voo. Zulu 27-1-2, decolado aos 1-2, chama agora o controle em 120, decimal 8. Controle Azul 27-1-2. Azul 27-1-2, contato radar na decolagem, o subavia sai decorar 1 no alfa para nível de 170. 170 na condição alfa. Pastor 03, seu soldado terminado, 4 milhas nordeste da posição coral, chame controle Lelso, frequência 120, decimal 1. 1869, chame Centro Recife, frequência 126.0 até 135.3. 260, confirma até nada? 135.3. 353 alternado, obrigado, uma boa noite. Controle azul 27-12, só se for nível final, 150. 150, guarde coordenação azul 27-12. Isso. Tem nível de voo 150, azul 27-12. 150.